deriva só. Que bote os pés no chão em busca de um lugar melhor. Sem noção, largadão, firmão, já nem liguei. E todos esses outros nomes que a gente sabe de cor. Cruzando a madrugada escura de rua em rua, vagando pelas calçadas, tentando enxergar a lua que é sua. E daqui ela parece tão pequena, quando eu noto que a estrela maior é quem rouba a cena. Vi ela cruzando o céu e foi Torre de Babel. Mistura de embriaguez com o gosto doce de mel. Elegância de gringa e um gingado de nega. Tipo os fogos de artifício do ano novo que chega. Pra lembrar que o Planalto Central é bem maior. E o melhor são seus efeitos sobrenaturais. Mó viagem quando eu paro e olho tudo ao seu redor. E noto que as paisagens nunca mais serão iguais. E me pego pensando em você. E quem diria, um beijo de boa noite com um ar de bom dia. Mil pensamentos vem, a insônia que é de costume. O cheiro no moletom que é pra lembrar teu perfume. Inexplicável entender a vontade que é de estar perto. São horas contadas erradas querendo o momento certo. Tão surreal a vontade que é tão igual. Palavras tão diferentes mas no mesmo dialeto. Eu vou sem medo de errar. E o que tiver vai ser. Luzes me fazem sonhar, mas nenhuma como você. Perdi tempo uma vez, mas sinto que é diferente. Então vamos fazer história como ninguém nunca fez. As estações passarem, bilhetes do metrô ao chão do lado. Minha maior certeza é segurar minha mão. Então que seja só nós dois por um segundo. E que o resto do mundo não alcance o meu campo de visão. Mexeu com a percepção, fez o conceito mudar. Fez chover no mês de abril pra setembro clarear. Um sorriso de criança pra trazer tanta mudança. E um mundo de estrelas que eu parei de contar. Só pra ter mais razões, desde que raiou o dia. Faz nascer, traz o sol, esquece a madrugada fria que passou. Eu nem vi, nem senti. Foi assim que eu percebi que é só você que faz o sol nascer pra mim. Tenho tanto pra guardar, pra nunca me despedir. Respirando o mesmo ar, com tanto pra se dividir. Trago uma rosa na mão e mil esperanças no bolso, pra guardar meu coração somente pra te ver sorrir. E lembrar o quanto nosso sonho é bem maior. E o melhor são os dias em que se tornem reais, pra acordar com a certeza que vai ser o melhor dia. Mesmo quando é mais um dia, nunca é só um dia a mais. Quase meio sem querer, a história se fez. Semanas que vagam por horas, dias que parecem mês. Pode ser que eu te perca por apenas um segundo. E um segundo eu giro o mundo só pra te ter outra vez. I can hear my train.